fiz vida bem, maldito que eu passei, o que eu sofri. Moleque contundente, tô aqui, reagi. O drama da infância, pobreza e sofrimento. Pensamento de revolta que guardava no meu peito. A cor, uma mó precária, sem feijão e nem pão. Mas não tinha luz de vela, arroz de refeição. A minha intenção não é ter ostentação. Infância turbulenta, acompanha de humilhação. Rezava pra chegar a hora da escola. Lá eu tinha o que comer, me divertir, jogar bola. Minha mãe guerreava pro rango do fim do mês. Suzama todo vazio, putz, baita escassez. Nas férias da escola, caí que rango de graça. Sorriso e nossa cara, puro suco com bolacha. É foda relembrar da pobreza dolorosa. Fugir do escondido, pedindo de porta em porta. Que vida bem maldita, mó ferida, mó sofrida. A coroa batalhando todos os dias na guerrilha. Com fome, roupa velha, sem um prato de comida. Passando necessidade, com as latas toda vazia. Infância torturada pro moleque guerreiro. Crescendo com sofrimento, tremendo e com medo. Onde um homem libertado, obrigado meu Deus. Te entrego meu coração porque o Senhor mereceu. Não sirvo pra ser famoso igual cuzão que se vende, que não tem ideologia. Se vê os bang e eles tremem. Muitos dizem que sou louco, não sabe o quanto sou. Crueldade e o trap psicológico doloroso. Artérias queimando ódio na vida. Um propósito favelado se formou certificado. Graduado se tornando um doutor. Arquiteto, advogado me deixaria mais feliz. Um sujeito respeitado, ser exemplo pro filho. Crescer com objetivo, estudar e dar orgulho pro conhecido e pro amigo. Crescimento do humilde me motiva a rimar, me motiva a cantar. Obstáculo superar, tenho no sangue a favela, mó honra representar. Pelotas, RS e as fitas vai expressar. Tô torcendo por você, não passe vida maldita. Não passe necessidade com a panela vazia. Que sua casa aumente, prospere felicidade. Que Deus te abençoe e destrua a crueldade. Só quero te convencer pra não passar o que passei. Mas hoje tô mais forte, levantei, superei. Pai, eu te perdoo e descanse só a alma. Descanse e pai, superei minha mágoa. Na verdade sempre quis um abraço teu de amor. Mas fique em paz, acompanhado do Senhor. Deus está contigo, Deus está comigo. Tô firme porque Jesus é meu abrigo. Minha vida foi maldita, agora é abençoada. Porque só de felicidade eu derramo alguma lágrima. Superei toda mágoa, superei todo trauma. Obrigado Senhor por vencer essa batalha. Você é o meu refúgio em toda a caminhada. Minha vida foi maldita, hoje é abençoada.